programa eu falo aqui da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, onde o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, concede uma entrevista coletiva sobre o estudo técnico de cargos e gratificações dos servidores do Legislativo Iguaçuense. Vamos então ouvir o presidente falando sobre este assunto. Você sabe que eu fui reeleito e nesse processo da reeleição culminou com a eleição da mesa diretora, né, a qual me elegi presidente da casa junto com um grupo. E quando eu assumi a presidência da casa, eu tinha informações que só o presidente tem acesso, tinha acesso. Né? Então, por exemplo, quanto à relação das folhas de salários dos servidores da casa, nenhum outro vereador tem acesso, somente o presidente da casa. Então eu assumi dia 1º de janeiro de 2013, quando eu fui fazer o primeiro pagamento dos servidores da casa, isso é geralmente dia 25 de janeiro, né? Online, eu peguei a relação das folhas e constatei servidores ganhando 24 mil, 23 mil, 34 mil, 18 mil, 17 mil. Né? Então a gente deu um impacto, porque em sã consciência, uma relação de salário dessa aí está fora da realidade, da nossa realidade. E daí a gente foi, eu não questionei, porque quem era eu naquela situação para estar questionando. A minha preocupação foi no mês de fevereiro, né, que janeiro era recesso ainda, vocês acompanharam que era recesso, no mês de fevereiro foi fazer um estudo, fazer um estudo para levantar como é que era essa composição de salário. Então, isso tudo vocês têm que saber, se trata de um poder, que é o poder legislativo, tem que ter o rito da casa. Eu não posso chegar assim aleatoriamente e impor. Né? Então, tem que ser uma coisa assim, tem que ter parecer jurídico, tem que ter parecer da controladoria, que tem a controladoria da casa, ser o rito respeitando o princípio da legalidade e da impessoabilidade desse jogo todo aí. Né? Então, nesse contexto todo, ficou de fevereiro, março eu fiz por escrito, protocolei para os órgãos internos da casa que eu precisava de ter esse levantamento, esse estudo técnico, e ficou de março com o protocolo até o mês de outubro agora desse ano, para ter uma sinalização, um sinal verde, um ok, que a Câmara poderia fazer, contratar esse profissional para fazer esse estudo técnico. Né? Então, o que aconteceu? Em outubro, final de outubro, a gente fez a contratação desse estudo técnico e agora, a questão de duas semanas atrás, foi entregue, né? De uma forma oficial, individualmente, servidor por servidor, a composição salarial de cada um. O resultado disso daí, para vocês entenderem, o resultado disso tudo aí, tudo é legal. Tá? Tudo que os servidores estão recebendo é legal. Por que é legal? Porque foi amparado em resoluções desta casa. É aí que vocês têm que entender. Resoluções. A resolução zero. Tem quatro resoluções que foi embasou. A resolução 14 e a 15 são todas do dia 17/6/2003. 17/6/2003, a 14 e a 15. Essas resoluções, a 14 e a 15, ela trata assim, vários itens, mas o principal é a questão de cargos e das gratificações, onde que define as gratificações dos servidores de carreira. Estou falando só, a discussão aqui é só servidores concursados de carreira, do quadro próprio. Tá? Então, que trata a composição da gratificação até 100%. 100%. Essa história aí das gratificações de 100%, ela começou então com essas duas resoluções, a 14 e a 15, que trata sobre as gratificações das organizações administrativas e essas definem a gratificação até 100%. Então começou isso aí em 17/6/2003. Depois a gente vai dar, se vocês quiserem, cópia dessa resolução, acho que vocês vão ter público, mas vocês vão pegar a cópia dessa resolução, e a cópia da ata também, que isso, essas resoluções, não é o presidente que faz, essas resoluções é aprovada no plenário da casa. Então essa resolução, ela passou pelo rito aqui da casa, os pareceres das comissões em 2003, e foi aprovada em junho de 2003. Então foi aprovada, eu tive o cuidado de pedir a cópia da ata desse material para levantar, foi aprovada na época por unanimidade. Né? Então na época a casa aprovou 100% de gratificação para todo o os servidores concursados. A outra situação que chamou a atenção mais ainda é a questão do que define os 200%, né, que é o caso da figura do controlador, da casa, porque a controladoria, só para vocês entenderem, ela é uma exigência da Constituição Federal, é legal ter a controladoria, mas quem define essa questão dos percentuais também é a casa, através de resolução. Né? Então, através de resolução. Então, essa resolução que definiu os 200% de gratificação por controlador foi a resolução 044 de 10/12/2007. Então, essa coisa aqui, a partir do momento que a resolução foi aprovada, a 044 e a 045, que definiu os 200%, então começou em 10/12/2007. Então, em 2007 eu nem era vereador aqui, mas foi aprovado. Então, eu estou querendo colocar, essa de 10/12/2007, 200% para o controlador, controlador é a pessoa que ele tem um mandato, é escolhido pelo presidente da casa, ele tem um mandato de 4 anos, e nesse período de 4 anos ele se torna imexível. Mas ninguém pode mexer, a não ser que ele cometa algum ato, um ato de improbidade. Mas se ele tiver desempenhando as funções dele normal, nenhum vereador, nem muito menos o presidente, tem direito legal de estar removendo ele da função. Então ele tem um mandato de 4 anos. Então essa é uma situação. Então foi garantido esses 200%, ele vem ganhando, né, num acerto normal. Por que que a gente está colocando tudo isso aí? Só conseguimos tirar todas as informações a partir do meio desse estudo. Outra pergunta que eu quero responder é o seguinte: por que que não foi? Eu vi um vereador aí falando na tribuna alguns dias atrás. Por que que não foi pego um funcionário da casa, que é servidor da casa, que nós temos economista, nós temos contador, nós temos administrador, tem pessoas formadas em gestão pública. Tem o melhor, essa câmara que vocês têm uma ideia, eu já falei isso na tribuna, é um dos melhores quadros de profissional de todas as câmaras que a gente conhece a nível de Brasil. É essa câmara aqui. Agora, como que eu vou, em sã consciência, pedir para uma pessoa que foi citada aí, que está, a maioria se enquadra nessas faixas aí, pedir para ele fazer um estudo técnico e apresentar para cortar na própria carne? Ele sabe que isso não existe. Então, nós tínhamos que pegar, arrumar uma equipe, um pessoal de fora, que vai, no princípio da impessoabilidade, daquela questão da imparcialidade, né, tudo essa situação foi respeitada. E é onde que a gente conseguiu levantar essas informações. Né. Outra situação que eu quero colocar, nesse quadro todo aí, dentro desse estudo técnico, foi levantada as questões que na nossa avaliação, é imoral. Né? Isso é um fato. E dessa situação toda aí, nós estamos propondo mudar, alterar esse quadro dessas resoluções. Inclusive, eu já protocolei na casa a resolução, sexta-feira eu protocolei, três resoluções que vai alterar as atuais, né? Três propostas para alterar as atuais. Essa, por exemplo, que fala das gratificações, que hoje é 100%, que é a resolução 14 e 15, eu estou propondo para ficar no máximo com 30%. E a outra resolução que fala dos 200%, que está falando, nós vamos deixar com máximo 50%. E a figura do controlador que tem hoje aí, que ele é. Nós vamos mudar a estrutura através da resolução do controlador. Vai ter o controlador, mas vai ter uma espécie de uma diretoria, o controlador mais uma pessoa, que vai estar para democratizar esse espaço de controle da própria Câmara de Vereadores. Né? A gente teve a preocupação de fazer essa situação de uma forma bem transparente. Vocês devem ter que ouvir vários questionamentos na empresa. Por que que a gente não divulgou isso, no valor? Nós só não divulgamos isso antes em respeito aos próprios servidores da casa. Porque aqui todos são pessoas concursadas, isso que a gente está falando, são pais de família, são mães de família, muitos são até avós aí. E em respeito a isso, para não fazer um cavalo de batalha em cima desses servidores, a gente poderia muito bem estar soltando isso na imprensa, estar falando, fulano ganha isso, ganha aquilo. Inchando essas pessoas publicamente, né, no modo geral, porque ninguém, a sociedade em sã consciência não concorda com esse tipo de situação. Então a gente, a partir do princípio de estar preservando, porque não tem nada ilegal nessas portarias, nessas resoluções, tudo é legal, né? se eles estão ganhando isso aí, foi uma coisa que foi deliberada aqui na Câmara, aqui, igual eu citei anteriormente. Eu tive o cuidado também de estar conversando com o Valdir, que é o presidente da Associação dos Servidores. A casa tem uma diretoria, tem uma associação. Eu, algumas semanas atrás, eu já falei com o Valdir que a gente, num momento oportuno, estaria convidando ele, explicando para ele a situação. Ninguém ia fazer nada no atropelo, nós em momento algum ia promover aqui a caça às bruxas, o achincalhamento público. Ninguém tem essa pretensão de fazer. Tanto é que nos documentos que vocês vão estar recebendo aí, a gente está tomando o cuidado. Não vai ser distribuído nome de servidores para vocês. Se vocês quiserem, através da presidência, não vão conseguir. Se vão conseguir de uma outra forma, mas no decorrer, isso é uma outra situação que nós vamos estar colocando aqui também, através da resolução, onde que todo o salário, o olerite de todos os servidores da casa, tanto concursado como não concursado, como os vereadores da casa, vão estar no portal da transparência. Isso aí, mas só que tem que ser através de uma outra portaria, resolução interna, que nós estamos vendo, já estão providenciando isso daí para partir nos próximos dias, já está, a partir da aprovação dessa resolução, na nova realidade, a gente está colocando isso daí para que todos tenham acesso a esse tipo de informação, para tornar, deixar público, para mostrar que essa casa não tem nada a esconder, para mostrar que nós estamos agindo aqui com serenidade, com seriedade e com comprometimento com a coisa pública. Foi o princípio que sempre nos norteou desde do início do nosso mandato lá atrás e agora mais ainda como presidente da casa. Guilherme, portanto, as explicações do vereador Zé Carlos sobre o estudo que foi feito aqui para a Câmara, um estudo técnico de cargos e gratificações dos servidores do Legislativo aqui de Foz do Iguaçu. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.